noite, nós e alcateia. O que eu quero, eu vou em casa, transmutando a realidade. Eu tô me sentindo mago, não é que eu não me importe. Eu esqueci como é que eu faço, não, não, não lembro nada. Tentando, só não dá bala, com a planta na mente. Tô com verde igual salada, eu tô junto com a corrente. Eu tô fluindo tipo água, quero resposta pra tudo. Só que eu nem sei de nada, Eu não te culpo, tá suave. Manifesto tudo isso enquanto eu falo na minha arte. Antes nós tá no topo voando com a espaçonave. Eu continuo porque eles querem que eu pare. Como sempre eu tô vivendo coisa que você nem sabe. Não quer que eu fale, mas já tô fechando a party. Viciado em cinco anéis, eles tão pensando que é craque. Mano em grande barra, eu tô me sentindo star. Eu acho muita merda na cabeça. Eu não quero que se esqueça. Não me pede pra te entender. Eu não vou ocupado tentando entender quem eu sou. Não quero dinheiro, eu quero arte, eu quero amor. Quero me afastar do que me causa dor. Sempre ocupado, ficando preocupado. Só que eu penso demais, o que é meu já tá guardado. Eu não quero voltar pra minha casa, minha vida tá muito parada. Só foi mal, não queria te dar tchau. Eu já disse que eu tô bem, é só que às vezes fico mal. Antilás igual cartel, tamo sempre andando em bando. Vitamina me secando, que eu tô me sentindo branco. Eu tô vivendo isso, só que eu não tô aguentando. Sempre tô online, mas eu não quero conversar. Não me manda mensagem, você me estressa. Não pensa.